hoje você se incomoda. Abre a janela toda hora, segue bom de coração. Torce pra nação, se veste de ladrão, cê faz de mula, costura. Ideia sem fundamento, não aguento. É o fim dos tempos, é primavera, acabou o inverno. É um inferno, é mó calor e é mó veneno. Eu tô com pressa, acelera, o juiz tá atrasado. É devagar, é giro lento, é pinga pura, tá ardendo, tá ardendo. Hoje eu quero é me esbaldar e não lembrar mais daquele lugar. Tá foda, estranho, é pique quando apanho. Quando eu vou na ducha de manhã, lembro daqueles banhos. Quero colar com meus trutas, comer umas frutas de regata e de bermuda. Fala sério, dá um bial no shopping e comprar tudo que eu quero, reflete na lente do meu óculos, uma carta com uma blusa. Blusa, blusa, blusa, blusa, blusa, blusa. Estou chapando com esse mundo moderno. Roupa da moda, vagabundo, fala sério, é um leilão de oferta. Mata a nota, perna aberta, fico confuso com a noite que é parecido com o dia. Ontem contava as notas, hoje eu conto os dias. Chicote estrada e a rapaziada nunca para. Até os Loki tá falando na gênia, eu conto com a anistia. Porque malandro que é malandro não derrapa na esquina. Transforme, sei lá quem é esse homem. Robotizado por dinheiro, vai saber se é ligeiro. Tá conterando mancada aqui. Nós vai parar numas ideias assim. Mete marcha, vambora, pilantra, nós tu gosta. Eu tô ligado, quem lembrou quando eu tava na bosta. Pesadelo, meu salve não é dinheiro, não. Eu só quero saber dos trutas e dos meus parceiros. Pego, bebo, sai andando, eu já tenho meu plano. Os parceiros de verdade sabem que eu tô falando. Sem mistério, eu tô falando sério. É, tem os maloca analisando, vai dar cemitério. Só mancada, moringada, isso é mulher casada. Espero que você não dê uma talaricada. Não, eu não esperava isso de você. Não vem pedir pano pro nego ler. Vou sair fora, vou embora, os truta que é da hora. Pode colar que é a mesma fita, eu vou tá lá na loja. Tá ligada, acende um cigarro. Ha, de baseado em baseado, deixa o meu recado. Yo, chacota, cota, chacota, cota. Yeah, yeah, chacota, cota, chacota, cota. Yeah, yeah, chacota.